senhoras e senhores. Caminhando nessa corda bamba, bêbada equilibrista. No busão da muamba eu cheguei em Sampa. Jovem idealista, mas a selva é materialista. E ela cobre, é cash e é vista. E não corre pelas onças, é vários de que vigarista. Tem quem faça e tem quem assista. E tem quem fala de quem faz. Patricinha feminista. Racista não, pseudo jornalista, wannabe ativista, paraquedista. Queria views com meu nome, era só me pedir uma entrevista. O seu estéreo é mais terrorista, dos baile brega da bomba do emetério até os escafaca da Bela Vista. Sobrevivente, a guerra é meu habitat. Vocês querendo ser turista, e eu não sirvo pra guia. Já disse, não me sigam. Minha busca é utopia. Faço tanto de idiotice, tipo amar meus inimigos. Desde que eu parei, foi tanta parede pra demolição. E os que querem nos silenciar, demônios são. Mas silêncio pra nós nunca foi opção. Eles me querem pra decoração. E se morrer como homem é o prêmio da guerra. É o prêmio da guerra. Eu vou morrer sem condecoração. Eu vou morrer sem condecoração. Eu vou morrer sem condecoração. Faladores falarão. Para o meu rap vender tipo água. Mensagem espalhar tipo mágoa. Falar demais morde a língua. Saibam que não vai ter trégua. Até que esse tipo se xingua. Zóião sempre morre a míngua. Atravessem milhas e léguas. Saibam que não vai ter trégua. Não vai ter trégua. Não vai ter trégua. Beatas em procissão, pipocam na menor pressão. Se perderam na discussão. Sim, eu vim sem permissão. Não aceitei submissão. Nem segunda divisão. A meta era subir missão. E é claro que eu peguei nunca por omissão. Tá em minha confissão. E dessa vez é sem retratação. É sua tia. Pede a benção. Tô de volta no comando da operação. Eles me querem pra decoração. Xijão, nunca terão. Nunca terão. E se morrer como homem é o prêmio da guerra. É o prêmio da guerra. Eu? Eu vou morrer sem condecoração. Eu vou morrer sem condecoração. Eu vou morrer sem condecoração. Fala, Deus. Agora é dancinha, saiu? Salve eterna de Nadir. Vem aqui estou, é nos palcos outra vez. Com ódio e com amor, a número um com vocês.